esperei. Muitas vezes nem dormi, só pensando em você. Agora vou me libertar, sair pra me divertir, esquecer o que passou. Curtindo!